Um, dois, três, vai começar a assembleia. Por favor, peça alguns minutos de atenção a todas as favelas. Temos a obrigação e a atitude de relatar e denunciar e nas rimas mostrar o que acontece nas ruas e vielas. Simplesmente porque ontem, hoje e sempre seremos os porta-vozes da periferia. Viemos por este meio de comunicação alertá-los que o sistema está corrompido e abalado. Tomem cuidado para não serem comprados ou apagados. Vai começar a assembleia. Peço um minuto de atenção a todas as favelas. Eu não sei se estão ou não preparados pra ouvir que são 100% os culpados por tudo que acontece aqui e ali. Enfim, pra tudo na vida existe um limite. Acredite, mano, veja a sociedade vivendo verdadeiro caos urbano. Se matando, se lamentando, não se alimentando, esculpindo em si mesmo o que antes era o ser humano. Que hoje não vive, vegeta, a maldade em ti prolifera. Estou longe de ser profeta, mas sigo as regras que a profecia prega. Amai ao próximo, amai-vos uns aos outros. Eu sei que Deus confunde os sábios usando os loucos. Pegue na mão do seu mano e faça uma oração. Tire a maldade da mente, liberte o seu coração. Liberás o quanto é possível viver de maneira extremamente calma. Limpa a sujeira da alma, recicle as armas. Viver em paz é a união, paz no coração. Irmão amando irmão, é perfeita comunhão. Foi o que eu sempre sonhei pra mim e pra você. O propósito dessa assembleia é mostrar que a paz é o melhor. União, paz no coração. Irmão amando irmão, é perfeita comunhão. Foi o que eu sempre sonhei pra mim e pra você. O propósito dessa assembleia é mostrar que a paz é o melhor pra si. Infelizmente, domina a nossa gente. Extremamente, bem diferente do que mostra na televisão. Os episódios que vivemos não tem nada a ver com ficção. Tem muita ação, a paz explosão, corpo no chão. Periferia entre si se matando. Meu Deus, por que tem que ser assim? Por que, mano? Será que não deu pra ver que estamos morrendo a troco de nada? Quem usa farda não somos nós. De uma forma ou de outra estão a fim de calar nossa voz. Se não fosse por nós, a periferia não existiria. Apesar de promoverem a chacina, atirarem pelas costas, somos resistentes como rocha. E pra romper é necessário muita dinamite. Assim somos, acredite, não chegar ao nosso limite. Essa assembleia tem como propósito, é óbvio. Abre seus olhos, fazer com que esqueça o ódio. Tudo na vida é provisório, a mudança está aqui, só depende de você. Acompanhe meu raciocínio, por esse caminho você vai ver. Mano, pense nisso, acompanhe meu raciocínio. Pois toda vida de bandido acaba em grade ou tiro. Pense nisso, pense nisso. Aí amigo, pense nisso. O cemitério como sempre está lotado, até demais. Uma pá de mana, pá de mina, que descanse em paz. Quero te dar um recado, serei seu aliado. Cuide bem da sua vida, esqueça o que é errado. Preste atenção ao seu redor e tente definir o lado bom e o ruim que existe por aqui. Eu sei, quando a polícia embaça, já era. Daqui hoje estará sete paus abaixo da terra. A violência por aqui é sempre assim. Se te matam, joga na vala, você apodrece, seu túmulo é bem ali. Aqui é foda, foda, não tem rola, eu vivo a conferir. Preocupação pra minha cabeça, não tente me iludir. É o céu, vixe, aqui não é, é o inferno. Talvez sim, nunca é certo, não sei. Estrada exata em quem cê deve se espelhar. Se é no herói da TV, não bandido que vive a roubar. Mas tente andar com consciência, paciência, que é preciso para a sua sobrevivência. E encontrar é construir um mundo bem melhor. Para ter mulher, filho, me ouve só. Vai devagar, controle a emoção e muita atenção. Pra não cair no buraco, fique ligado, não repita o ato. Não se escravize, tranquilize e olha ao seu redor. E quem sabe você não seja bem pior. Jure no clack, clack, bang, bang. Aqui mandando a ideia pra constar também. Pra constar também. Me diga por que tanta morte, me explica por que tanta desossa. Pilantragem, trairagem, tiro pelas costas. Não só de um atirador, mas sim de vários. É um querendo ver o outro no buraco. Ambição em alta voltagem, dominando a cada um de nós. É preciso que escute com perfeição a nossa voz. Não é lição de moral, favela não me leve a mal. Ver os seus filhos se matando pra mim não é normal. Mortal, imortal, nenhum ser humano é tão especial. Tudo igual e tal. Não há por que alguém se dizer melhor que você. sei, alguns não conseguem entender, então morrer também vão perder. Então pra que se dizer ser humano? Por um instante olhe pra trás, veja o que ficou no passado, não volta mais. Bens materiais, saúde, paz, jaz. Reunidos aqui estamos, debatendo sobre o cotidiano, sobre as condições de vida dos manos, assassinatos, assaltos a bancos, revólver, velório e pranto. A desordem é tanta vingança, mata da violência, comandos, mano desanda. Outros morrem na mão dos cana, veja a polícia mantendo sua fama. A vida vale mais do que se pode imaginar. Caçadores de harmonia, porta-porta da periferia. Paz no coração, irmão amando irmão, em perfeita comunhão. Foi o que eu sempre sonhei, pra mim e pra você. O propósito dessa assembleia é mostrar que a paz é o melhor. União, paz no coração, irmão amando irmão, em perfeita comunhão. Foi o que eu sempre sonhei, pra mim e pra você. O propósito dessa assembleia é mostrar que a paz é o melhor. Alguma coisa aconteceu de estranho, aquele caminho tumultuou. Aos finais de semana, no caminho jogam bola, é escura a noite, tomando conta, é a desgraça. Você está bem armado, com seu 30 na cintura. Então, tire-o próximo ao local, em punho, em sua mão. Reze e peça a proteção de todos os santos. Imagine uma besta, um capeta, um demônio. Você se encontra só na escuridão. Ninguém se vê, o medo é total. A insegurança nem se fala. A periferia realmente é largada. E eu penso que Deus não existe. Não adianta rezar e oculto todo dia a Bíblia nos braços, orando para o bandido que um dia danificou sua família e trouxe traumas insuperáveis. Detone o seu crânio com um balaço, ele terá um descanso eterno. Um descanso eterno. União, paz no coração, irmão amando irmão, em perfeita comunhão. Foi o que eu sempre sonhei, pra mim e pra você. O propósito dessa assembleia é mostrar que a paz é o melhor. União, paz no coração, irmão amando irmão, em perfeita comunhão. Foi o que eu sempre sonhei, pra mim e pra você. O propósito dessa assembleia é mostrar que a paz é o melhor. União, paz no coração, irmão amando irmão, em perfeita comunhão. Foi o que eu sempre sonhei, pra mim e pra você. O propósito dessa assembleia é mostrar que a paz é o melhor. União, paz no coração, irmão amando irmão, em perfeita comunhão. Foi o que eu sempre sonhei, pra mim e pra você. O propósito dessa assembleia é mostrar que a paz é o melhor pra si. Muito obrigado.